É só mais uma lágrima. Se os olhos são espelhos d'água, espelhos de mágoa. Deus conta cada lágrima, sabe o que quer dizer. Senhor, estou aflito, vivendo em conflito, vem me socorrer. Ele vai te livrar dessas crises e te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo desse jeito. Use a tua fé e clama por Jesus agora e cessará. Deus conta cada lágrima, sabe o que quer dizer. Senhor, estou aflito, vivendo em conflito, vem me socorrer. Ele vai te livrar dessas crises e te ama apesar. Agora e cessará. Ele vai te livrar dessas crises e te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo desse jeito. Certo. Ele vai te livrar dessas crises e te livrar.